180 graus. Eu sou o André, estamos na virada de 180 graus que transforma a vida de qualquer pessoa que passe por ela. E eu nunca vou esquecer de uma cena da minha infância, Suzy. Olha, Sayão, sabe quando você lembra assim perfeitamente eu brincando lá com os meus brinquedos, os meus irmãos, minha mãe junto num parquinho? E de repente eu vi uma criança da minha idade olhando assim com uma cara de tristeza. Você percebia mesmo? Pelas roupas dela que era uma criança pobre, assim. Ela tava me olhando, olhando os nossos brinquedos, assim. Aí a gente chegou perto, oh, vamos brincar junto, né, tal. E aí a gente foi brincando, nos tornamos amigos e eu pude conhecê-lo um pouco, né. Ele tinha uma vida muito sofrida e eu acabei ajudando até, sem que meu pai soubesse, eu dei um brinquedo pra ele. Opa. Que eu não usava mais, ele ficou feliz muito da bem, vida. Parabéns. Obrigado. Muito bem. Não, mas é isso, coisas que a gente faz tocado por Deus, né, mas e aquilo me lembra, assim, a respeito dessa questão da pobreza e da miséria que atinge as crianças, né, Suzy? Eu acho que a maior vítima da dificuldade, da pobreza, da miséria, são as crianças, né? Mesmo. Elas chegam ao mundo já, né, sem condições, numa luta, já desde criancinha ela tem que lutar para sobreviver, né? É mesmo. É impressionante e, assim, corta o coração, né, isso. Fica um sujeito a todo tipo de problema. Imagina, tráfico, né, acontecendo ali, às vezes na casa da criança, drogas, violência, é e todo tipo de violência, né? Então, é tão triste, assim, realmente corta muito o coração, não é, Sael? Olha, Suzy, é verdade, e a gente até de vez em quando acompanha, né, André, as estatísticas assim, sobre crianças numa situação de risco, né, na realidade nacional e mundial, é coisa muito difícil. Agora, o que é legal nessa história, né, é que tem gente que, dentro do reino, opa, motivado por aquilo que Jesus começou no coração da pessoa, resolve entrar em ação e mudar a realidade dessas crianças. É isso que nós vamos hoje aqui ver no 180 graus. Fique ligado, porque a bênção vai ser grande. Quem passa pela virada de 180 graus tem que fazer a diferença. Conheça uma pessoa que decidiu investir em crianças. Estamos aqui no 180 graus, a virada da sua vida. E olha, eu estava assistindo um trailer, um trechinho de um trailer de um filme. E eu fiquei encantada com uma pessoa, né? A Flor de Lis. Flor? Que tipo de flor que é? Flor de Lis. Peraí, gente. Calma, deixa eu falar, deixa eu molhar o bico. Não, é porque eu quero depois dar pra minha esposa, que deve ser bonita, né? Essa flor é um buquê. Mas eu fui procurar, pesquisar um pouquinho na internet e eu tava vendo a história dessa pessoa. Que lindo, gente. Olha só. Então, é uma pessoa. É uma pessoa, olha, não só. É uma flor. O nome dela é Flor de Lis. Tá, entendi. E ela nasceu e cresceu numa região muito pobre, lá do Rio de Janeiro, né? E imagina, assim, ela conviveu numa realidade muito complicada, muito difícil, do que a gente estava falando, de pobreza, de miséria, né? Ela sentiu isso de perto. Isso, né? E ela viu de perto a vida das pessoas, dos jovens, dos adolescentes, de crianças que eram ceifadas por causa do mundo, né, que ela vivia, do narcotráfico. E, Sayão, eu sei que você conhece essa história. Você tá escondendo o jogo aí, mas conta um pouquinho mais pra gente de como é que foi se desenvolvendo. Bom, Suzy, como você já descobriu que eu tava escondendo o jogo, André, não vou nem abrir o confessionário. Eu já tô pronto, a verdade é essa, é verdade. Olha, eu fiquei impressionado. A história da Flor de Lis, assim, é de mexer com todo mundo. Porque, olha, Suzy, com uma coragem, uma determinação, assim, impressionante, André, ela se dedicou de tal maneira, porque assim, ela vivia nessa realidade, uhum. mas ela foi assim, percebendo o que estava acontecendo, né, no decorrer do andamento da própria vida. E ela não aguentou aquilo, ela falou, eu preciso mudar esse cenário. E olha, viveram naquela situação, ela tinha condições humildes, não uhum. tinha recursos financeiros, e a coisa pesou de tal forma no coração dela, uhum. que conhecia o amor de Jesus, que ela foi fazendo assim, adotando uma criança atrás da outra. Quando ela via que uma criança estava numa situação de não ter mais esperança e futuro, ela ia e pegava, e foi pegando. Sabe uhum. quantas? Pessoal, 37 crianças. 37 crianças adotadas. Mas ela já tinha 3 filhos. No total, ela ficou com 40 filhos em casa, André. 37 adotados. Mas como é que sustenta 40 bocas dentro de casa? É doideira, não, né? Não é, né? Eu fico pensando nisso, né? Acho que isso, você ouvindo assim, você chegar numa casa assim, num ambiente tão difícil, de repente você encontra uma pessoa que tem 40 crianças, a primeira impressão que você tem, poxa, que irresponsabilidade, né? Mas depois você vê, a pessoa é maluca, você pensa, mas depois você vê, não, ela fez isso por amor. Às vezes eu imagino, ela nem devia ter muito. E sabe o que é impressionante, Sayão? E não tinha, né? Deu a cara pra bater mesmo com a fé e com a coragem. Exatamente. O que eu ouvi dizer é que a atitude dela chamou a atenção. Pois é. E aí ela foi ganhando os recursos pra cuidar de todas essas crianças. Quer dizer, ela não tinha nada, resolveu agir uhum. e recebeu pra poder fazer a diferença na vida delas. E impressionante isso daí, não é, Sayão? É, André, eu fico muito impressionado, né? Eu me lembro, por exemplo, de um projeto parecido que tem no interior de São Paulo, o Vale da Bênção, né? Sim. Onde eles fazem uhum. uma coisa semelhante, mas num projeto um pouquinho assim, mais estruturado, onde eles atingem pessoas, crianças em situações semelhantes. Eu tive, uhum. um dia que eu fui lá, pois ó, eu não sabia nem como é que eu conseguia sair. Quando eu vi a face daquelas crianças, eu senti em mim a dor. Eu fico vendo, e sabe o que é impressionante? Quando a gente resolve fazer alguma coisa, para com esse negócio de cristianismo, de papo furado, sabe, de uhum. conversa mole, Deus vai abrindo o caminho, vai mandando as condições. A gente acha, não vou ter dinheiro para fazer tal coisa. Dá, né? Quando se trata de crianças assim, aí que a coisa é mais impressionante. Por isso é que a gente deve fazer toda a diferença, falar desse amor de Deus, entender que as crianças são o futuro e que Deus ama essas crianças, e muitas vezes Ele está chamando a gente para fazer alguma coisa nessa direção. Graus, a virada da sua vida. Gente, que coisa linda, né? Que vida que fez diferença assim na vida de tantas crianças. É tão impressionante, tão marcante o exemplo da Flor de Lis, que a vida dela virou... Lembra que eu falei do trailer do uhum. filme? Então. Virou um filme. Puxa. Muito legal, que as pessoas conseguiram enxergar nessa história Sim. tão bonita da Flor de Lis e tão, né, de coragem mesmo, que esse filme foi lançado em 2008 com o título Flor de Lis, Basta uma Palavra para Mudar. Não é lindo demais, Sayão? Suzy, lindo demais mesmo. E eu fico aqui pensando, e estava aqui refletindo também, André. Olha, Suzy, é demais assim, porque vamos falar sério aqui, né? Quando a gente pensa em qualquer coisa desse tipo, adotar uma criança, né, resolver investir num missionário, assumir uma responsabilidade, um peso, que a gente fica pensando? Ah, não, eu vou ter prejuízo, eu vou perder aqui, como é que vai ficar? Uhum. Vou perder dinheiro, vou perder liberdade, vou perder meu conforto, né? Quando a gente vê um exemplo da Flor de Lis, né, que deu tudo, se entregou, a única coisa que motivava era o amor para aquelas crianças, uhum. olha o que Deus faz. A gente diz que as pessoas lá fora, sem Deus, não se importam com o Evangelho, não se importam com o nosso Evangelho. Mas quando uma pessoa faz isso, o pessoal de fora é que olhou. Uhum. Atores assim do nível Rede Globo, atores assim que são de qualidades, eles quiseram participar e fazer o filme, porque eles perceberam, aqui tem uma atitude diferente. elenco de primeira linha. Então, o que, que acontece? Alguém que perdeu tudo, ganhou tudo. Tudo que as pessoas buscam, visibilidade, fama, nome. E que estava na hora de ganhar, porque não era isso que motivava o coração dela. É impressionante o que Deus faz e como ele faz. André é simplesmente demais. Pois é, Saião, a gente fica até com dificuldade de falar e de descrever, né? E como é importante intervir na vida das crianças enquanto é tempo. Eu lembro de duas passagens da Bíblia, rapidinho. A primeira é Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas para você, né? Caso, claro, da Flor de Lis. E outra de Esther 2,7, que mostra para a gente a vida de uma moça que foi adotada pelo primo quando ela era órfã. Uhum. Ele resolveu investir na vida dela. Talvez ele nem soubesse, mas ela acabou virando rainha da Pérsia e foi usada por Deus para salvar toda a nação dos judeus. E até hoje existe uma festa comemorando essa atitude, que é a festa do Purim, que os judeus comemoram até hoje. Puxa, Saião, quer dizer, investir na vida das crianças no tempo certo vale a pena. André, e como vale a pena? Infelizmente, nós vivemos num mundo que vê as coisas do ponto de vista da superficialidade, que não enxerga mais as pessoas como pessoas, mas enxerga as pessoas como meios para chegar a mercadorias, onde as relações humanas são prejudicadas, onde nós vemos as pessoas do ponto de vista do que elas representam na pirâmide social e econômica. Mas Deus vai nos mostrar que o caminho não é esse, que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, que cada criança é um tesouro. E é um tesouro que precisa ser considerado. O povo de Deus, a comunidade do reino, precisa enxergar isso e fazer toda a diferença. É tão bonito ver que gente que não tinha esperança nenhuma, que não tinha pai e mãe, alguém como Esther, que estava condenado pelas leis do mundo, quando alguém, pela graça de Deus, mexeu na vida, toda a diferença foi feita. Graças a Deus pelo poder que há no reino. Mardoqueu tinha uma prima chamada Adassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Esther, capítulo 2, versículo 7. Eu sou o André e estamos finalizando aqui mais um 180 graus e eu espero que tudo que a gente falou aqui tenha tocado o seu coração. Olhe com mais compaixão pelas crianças do nosso Brasil. Não passe indiferente por uma criança que sofre. Procure fazer a sua parte e você vai ver no futuro a diferença que você fez na vida de um ser humano. Com certeza, Deus vai agradecer você. Sou a Suzy aqui no 180 graus, a virada da sua vida. Eu queria falar para a gente participar dessa virada da vida de alguém. Deus investe na gente, Deus nos deu uma graça que não tem tamanho. E acho que está na hora de a gente fazer alguma coisa. Vamos investir na vida de alguém que realmente precisa. Vamos enxergar o potencial que ela tem no reino de Deus e para Deus, como ela é preciosa. Este foi o 180 graus de hoje. E aqui quem se despede é Luiz Saião. Deixando as formalidades de lado, eu gostaria de dizer diretamente para você a verdade. Na hora de pensar sobre o que é prioridade, eu queria que uma palavra ressoasse sempre na sua lembrança: criança, criança, criança. Cento e oitenta graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista.